3305, autorizado pouso, 070 graus, 079. Primeiro pouso na pista 10 para o Tanto 3305. Recebe 6747, decolou os 28. Chame o controle, boa noite. Controle, 6747, boa noite. Salvador, boa noite, Web 7747, decolando a 647. Boa noite, Web 6747, contato radar, vou na Prod Lida, suba para 340. Lida 340, 6747. Salvador é o gol no 604, pronto para o ataque, 3 horas e 37, alterna o Recife, 123 a bordo. Fernando Recife, 3 horas e 37, POB. 123. 1, 2, 3, autorizado ataque, ponto de espera no zero. Autorizado ataque, ponto de espera no zero, gol no 604. Sua transmissão tá com um forte chiado de fundo. Gente, como recebe agora? Melhorou. Obrigado. Picotando. 305, no solo 29, libere a direita, prossiga para o portão 07 do Pat 1 via Delta Eco Alfa Juliette. Livre à direita, Delta Eco Alfa Juliette. Qual a posição? Aguarde a posição. Que aguarda a posição via Delta Eco Alfa Juliette. 3305. O Alfa Juliette, portão 07. Eco Alfa Juliette pro 07, 3307. Torre, eu vou no 604, pode ser. Gol no 604, autorizado decolar, vento 090 graus, 08 nós. Vento autorizado decolar pro gol no 604. no 604, decolou os 33, chame o controle, uma boa noite. 0935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou no 604, cruza 1500. Boa noite, Gol no 604, contato radar, vou para o nível 370, saída Momo. Saída Momo, sobe para o 370, Gol no 604. Jet 6747, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, 6747, boa noite. Boa noite. Sugar 019, clear and final LS X-ray runway 10, reporta localizer. Airport Hill 019, clear the final ILS runway 10, we'll call you on the localizer. Oi Salvador, boa noite, vou chegar na 6313. Prossiga. Olha só a entrada do Finger aqui, na posição, sua autorização. Olha, informa a equipe de solo, está passando uma aeronave de... uma viatura da Infraero, que vai passar sua cauda aí pelo pátio. Assim que ele passar, estará autorizado. Positivo, então após a passagem da viatura da Infraero, está autorizado 6313. Chanel 6313, autorizado, pois chame tanto o táxi. Autorizado, chame o táxi, 6313. Airport Hill 019, localizer 10. Airport Hill 019, contact tower 1186. Tower 186, Airport Hill 019. Adeus, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Salvador Tower, boa noite, Airport Hill 019, heavy on localizer runway 10. Roger. Roger, report passing Simber. Air Portugal 019 and await landing clearance. Wait landing clearance, report Simber, Portugal 019. Eu chamo agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, alterna 12545, voo 604, boa noite. Boa noite. Portugal 09 vai assim pra. Clear to land. Runway 10, 110 degrees, 11 knots. Air Portugal 09. Portugal 09, desvando runway 10. Solo Scanner 6303 para o táxi, 167 a bordo, 4 horas alterna. Nível táxi, ponto de espera no zero. Ponto de espera no zero, 6303. Na 63, eu no 3 pontos para pronto. Alinhar e manter o Xané 6303. Confirme? Alinhar e manter o Xané 6303. Alinhar e manter 6303. Air Portugal 019, on the ground at 42, leaving the runway next to the right, just now to the right, and observe a vehicle near taxiway Alpha. Do you have the traffic in sight? Negative. We don't have any traffic in sight yet, but we'll turn, we'll vacate by our first right, then Alpha, Old Chart, Portugal. Okay, the vehicle is giving way for you. Taxi straight ahead and then first one to the right, Alpha. And second one to the left. Juliet, gate 11, April 1. April 1, Juliet, confirm position, parking? 11. 11, thank you. Ocean Air 6313, autorizado decolar, vento 110 graus, 099. Decolar estrela, pista 90, Charme 6313. Ocean Air 6313, decolou aos 4:30, chama o controle. Controle 235. 1935. Salvador, boa noite, Fazul 4209. Prossiga. Para cópia com fins de informação alfa 380. Com fins nível 380, via Pesulu 16, saída da El Leda, pós bridge. Controle 1-9-35, transponda 5401. Autorizado com fins 380 via Upper Zulu, Fonomeia, saída da EL, Leda, Bridge. Controle 1935, transponder 5401, o azul 4209. Correto, chama pronto para acionar. Amador, boa noite, Oceania 6224. Descendo até o 110, autorizado, cruzando 190, com informação off. Olá, Oceania 6224, identifique, desça para 2000 pés, ajuste 904, informe e estabilizado no localizador, autorizado final. 1094, descendo para 2000, acusará ao PULS, estabilizado 6224. Na 6313, VoIP DEV da presente, subindo restrito para o 300. Mando VDEV da presente, restrito ao 300, na 6313. Aguarde. Fica na guarda. Azul 4209, no portão 08, autorizado, chame plano de sotaque. Gente, chamará para táxi azul 4209. Channel 6303, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. Oxê, chama Recife 1251 13325, 6303. Olá, muito boa noite, Papa Tango Whisky Serra Tango, cliente da Alfa. Olá, de Papa Tango Whisky Serra Tango, identifique, desça para 2000 pés, na proa de Duna, com ajuste 0-4. 2000-2014, Whisky Serra Tango. Salvador, Azul 4209 para táxi com 75 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia alterna, Galeão. Livre táxi, ponto de espera, pista 10, POB novamente. 75. 75, ciente. Grato, livre táxi. Salvador, o azul 4209, pronto, pode perder no zero. Autorizado, decolar 110 graus 099.